A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à leitura bíblica, capítulo a capítulo, e hoje vamos trabalhar com o capítulo 27 de Provérbios. Estamos caminhando para o final do livro de Provérbios. E há alguns ensinos aqui que já foram mencionados em outros provérbios, outros não tão específicos ou não trabalhados com tanta especificidade, e é um provérbio maravilhoso, provérbio de número 27. Então faremos a leitura devocional, a nós enviada. Quero parabenizar. Não é só mencionar, quero parabenizar o irmão Everson pela sua disciplina. Mesmo quando nós estamos num domingo ou sábado, em qualquer dia, feriado, ele tem sido bastante, irmão, você tem sido bastante disciplinado. E esse é um caminho da sabedoria também. Que Deus te abençoe. Abençoe os irmãos que o ajudam a selecionar esses textos e que Deus abençoe a todos nós. Diz assim Hebreus capítulo 13, versículo 5: Não te deixarei nem te desampararei. O drama da solidão, os grandes centros urbanos são verdadeiros formigueiros humanos. Mesmo, porém, no meio dessa multidão, as pessoas andam atormentadas pela solidão. Lotam os metrôs, se entulham nos ônibus, enfrentam ruas e avenidas congestionadas, filas enormes nos bancos, mas vivem sozinhas. Até mesmo subindo e descendo os elevadores, não entabulam sequer um simples diálogo com os vizinhos. As pessoas mergulham nas redes sociais e se aproximam daqueles que estão longe, mas perdem a conexão com as pessoas que estão perto. Abrimos os canais da comunicação virtual, mas fechamos as portas da comunicação real. O resultado disso é uma avassaladora solidão. Precisamos nos lembrar que gente precisa de Deus, mas também precisa de gente. Reforço aqui, irmãos, gente precisa de gente. É hora de sair da caverna e da solidão para que o banquete da comunhão seja o motivo da nossa celebração. Ele nos desejou bênção e nós desejamos bênção a ele, sua família, e também desejamos bênção a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham. E mesmo os que não nos acompanham, que toda a terra veja manifestada a glória de Deus e ainda milhões se convertam a Cristo o Senhor. Diz assim o Provérbio capítulo 27: Não te felicites pelo dia de amanhã, pois não sabes o que o hoje vai gerar. Essas são várias expressões da sabedoria. Cerca de 1.000 anos após a publicação desse provérbio, irmãos, Jesus Cristo, o Messias, contextualiza em sua época e discípulos o conteúdo dessa palavra de sabedoria na parábola do rico insensato, que você pode acompanhar depois em Lucas 12, 16 a 20. Além de outros textos, como Tiago 4, Isaías 56, Provérbios 16, versículo 9. Queridos, versículo 2 diz assim: Seja outra pessoa que te elogie. e não a tua boca, um estranho e não as tuas próprias palavras. A pedra é pesada e a areia um fardo, mas a irritação provocada pelo temperamento incontrolável dos insensatos é muito superior às duas juntas. Reforço aqui a ideia bíblica do domínio próprio, como fruto do Espírito do Senhor. Nós precisamos ter um temperamento controlado pelo Espírito Santo. Não podemos deixar que a irritação nos retire da zona de controle, da área de controle, que os insensatos acabam trafegando. Então, nós precisamos muito, mesmo de um temperamento controlado pelo Espírito, que o Senhor nos conceda isso. Faça disso a sua oração. Se você não lembrar de mais nada hoje, lembre disso. Senhor, controla o meu temperamento. Controla o meu temperamento para que o meu temperamento seja semelhante ao de Jesus de Nazaré. O furor, versículo 4, é cruel. E a ira destruidora. Mas quem resistirá diante do ciúme? A expressão hebraica original, os ciúmes, não ocorre comumente na escritura, nas escrituras, com o significado negativo que há no capítulo 14, verso 30, por exemplo. Existe um sentido bem diferente e positivo para esse vocábulo na expressão em português zeloso, que em vez de se referir aos ciúmes de inveja, diz respeito aos ciúmes em prol de, como Cantares capítulo 8, versos 6 e 7. Portanto, em prol de um sinal de amor e não de indiferença para com o próximo, não de indiferença na sua família, com a sua esposa ou esposo, com seus filhos, com seus pais e com todas as pessoas que você conhece. Um sinal de amor e não de indiferença ou de rancor. O versículo 5 diz assim: melhor é a reprimenda feita com franqueza do que o amor não revelado. Essa é a verdadeira crítica construtiva, irmãos. Nós precisamos estar abertos para a repreensão de Deus, da palavra de Deus, muitas vezes de um irmão em Cristo, de uma irmã mais amadurecido, mais amadurecida, uma pessoa que possa lhe ajudar, possa fazer essa reprimenda com muita franqueza, com muito amor também. Porque melhor é a reprimenda feita com franqueza do que o amor não revelado. Então, que a verdade venha acompanhada do amor. Volto para Efésios, capítulo 4. Amor e verdade. Verdade e amor. Verdade sem amor gera arranhamento, gera arranhões, gera machucados. Amor sem verdade faz com que a pessoa caminhe pelo vale da sombra da morte e não seja retirado dali. Então, melhor é a reprimenda feita com franqueza do que o amor não revelado. É bom ser repreendido, é bom ouvir o conselho, mas desde que esse seja feito com franqueza e com amor. Versículo 6: quem fere por amor demonstra lealdade, mas falsos são os beijos do inimigo. São várias oportunidades na vida, desde a nossa meninice, com os pais e ao longo de toda a vida, que por amor Alguém nos demonstra lealdade e correção, e essa lealdade e essa correção vão ser extremamente positivas para a nossa vida. Agora, o beijo do inimigo é um beijo falso. Não corrige você, não abençoa você, não agrega valor. Então, quem fere por amor demonstra lealdade. Aqui o ferir, né? Porque às vezes machuca alguém te dizer alguma coisa que está errado em sua vida. Acaba gerando, durante um pequeno instante, uma dor, um sofrimento, uma ferida. Mas essa ferida vai fazer bem para a tua vida. Quem fere por amor demonstra lealdade, mas falsos são os beijos do inimigo. Aqui encerramos esse primeiro bloco de Provérbios 27. Vamos para o segundo? Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é saboroso. Como ave vagando longe do ninho, assim é o homem perambulando longe do lar. Olha a importância do lar para nós. Perfume e incenso promovem alegria no coração. O conselho sincero de um amigo dá encorajamento para viver. Ainda dentro desse primeiro bloco, mas já introduzindo uma segunda parte. Não abandones o teu amigo, tampouco o amigo de teu pai, nem vás à casa do teu irmão no teu dia atribulado, mas vale o vizinho próximo do que o irmão distante. Na verdade, irmãos, irmãs, nós precisamos de comunhão com todas as pessoas. Gente precisa de Deus, gente precisa de gente, como foi dito na abertura devocional. Então, não abandone o teu amigo de modo algum, não abandone o amigo do teu pai. E nem vá à casa do teu irmão no teu dia mais nervoso, no teu dia mais chateado, no teu dia mais atribulado, porque mais vale o vizinho próximo do que o irmão distante. Versículo 11 diz assim: Filho meu, sê sábio, assim eu encontrei a felicidade e saberei dar uma boa resposta a quem me criticar. Efetivamente, esse versículo 11 nos insere num segundo momento desse provérbio. Um filho ou aluno, um discípulo sábio, serve de poderoso testemunho de que os pais ou mestres lhe deram educação e formação, são pessoas dignas de grande honra. E nós precisamos saber honrar esses que nos ensinaram, e certamente também seremos honrados por aqueles que nós ensinamos. Nós ensinarmos as pessoas, nós, quando ensinamos as pessoas, certamente essa pessoa vai ter uma recordação graciosa das nossas vidas. Versículo 12: A pessoa perspicaz percebe o perigo e busca refúgio. O incauto segue adiante e sofre todas as consequências. Quem concorda em ser fiador de uma pessoa que não conhece deve dar sua própria roupa como garantia de pagamento. Mais uma vez, o provérbio vai nos trazer, o livro de provérbios vai nos trazer essa advertência para não sermos fiadores. E eu tenho complementado, não a palavra porque ela é completa, mas tenho dado uma orientação pastoral de que você seja um abençoador das pessoas, um doador para as pessoas, alguém que verifica a necessidade de outro alguém e ajuda, mas não ajude como fiador, porque senão você pode comprometer a sua própria roupa, como garantia desse pagamento. Se acordas teu próximo, logo ao romper da aurora, bem no início do dia, com um grito de bom dia, esse teu cumprimento soa como maldição. Goteira pingando sem parar em dia de chuva e a mulher ranzinza são irritações muito parecidas. Então, temos que ser zelosos até quando vamos acordar alguém. E o provérbio volta a trabalhar com uma característica que Salomão certamente teve que se deparar, mulheres aqui mencionadas como ranzinzas. Já houve nesses provérbios anteriores muitas, muitas precauções contra, com relação a uma mulher que não é temente a Deus, que está propensa ao mal, à perversidade, à imoralidade e tudo mais. Aqui o versículo 15 retoma e diz: goteira pingando sem parar em dia de chuva e a mulher ranzinza são irritações muito parecidas. Repito, a orientação hermenêutica significa interpretação, tá bem? Que tenho feito? É claro que esse texto é de alguém que viveu um contexto muito acidentado com tantas mulheres e concubinas. É claro também que esse capítulo está inserido em todo o contexto do livro de Provérbios, dado o autor que o escreve. É claro também que o texto foi escrito numa sociedade patriarcal. Também é claro que o texto foi escrito há cerca de 3 mil anos atrás. Então, observando tudo isso, nós podemos extrair o conceito. Aqui ele está falando objetivamente para mulher, ponto. Mas há um conceito que extrapola a questão somente da mulher. Porque você pode dizer com tranquilidade, sem erro nenhum interpretativo ou que venha ferir a palavra do Senhor. De fato, ele está dizendo para a mulher: goteira pingando sem parar, em dia de chuva, mulher ranzinza, são irritações muito parecidas. É uma goteira que não para, essa é a mulher ranzinza. Agora, há um conceito aqui, e esse conceito é da pessoa ranzinza. A pessoa ranzinza é como uma goteira sem parar. Incomoda, molha a casa, ou se não for a casa, o outro local onde estiver chovendo. Então nós podemos dizer com tranquilidade, sem alterar o texto, que quando há uma goteira pingando sem parar, em dia de chuva, pessoas ranzinzas são irritações muito parecidas. Não tem nada mais chato do que uma goteira que não para. E não tem nada mais desagradável do que homens e mulheres, mulheres e homens ranzinzas no seu temperamento. Voltamos à questão do temperamento controlado pelo Espírito Santo. Versículo 16. Então que Deus te controle, para que você não seja uma goteira que não para, uma pessoa ranzinza nos seus relacionamentos. Sorria, se alegre. Não posso me furtar de lembrar você um livro maravilhoso, mas maravilhoso mesmo, chamado Nome da Rosa, que traz uma questão importante sobre o riso sobre a necessidade de nos alegrarmos e de como nós podemos ter um relacionamento com Deus sem sermos ranzinzas. Há um filme também que foi feito com Sean Connery. É um filme muito bom, claro que ele não consegue expressar da mesma maneira que o texto, mas é um filme maravilhoso. Nós não, ninguém aguenta pessoas ranzinzas. Então eu estou falando com você, estou falando comigo e com você. Nós precisamos abandonar essa postura ranzinza e precisamos ser pessoas amorosas, pessoas de bom diálogo, pessoas de fala mansa, pessoas prontas para ter um relacionamento saudável com os outros, que não fica ranzinza, que não fica reclamando toda hora, que não fica perdendo a calma toda hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você não seja assim. E no que diz respeito à religiosidade, nós temos uma coisa que afasta muita gente de se aproximar de Deus. Muitas vezes as pessoas podem olhar para o seguidor de Deus, o cristão, e observar que essas pessoas são mal resolvidas, são ranzinzas, são chatas. E quando elas olham isso, elas vão dizer assim: eu quero tudo, menos ser religioso, porque ser religioso vai fazer de mim alguém que não pode sorrir, que não pode se alegrar, que não pode ter um bom relacionamento. Então isso é um impedimento para muitas pessoas aproximarem-se de Deus, que de fato não é ranzinza de modo algum. Versículo 16. Detê-la é como tentar frear o vento, como conter o óleo com as mãos. É difícil deter a pessoa ranzinza. Assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Gente precisa de Deus, gente precisa de gente. Foi a devocional de hoje. O primeiro texto devocional. Então, assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Nós precisamos aprender a aprender. Aprender com as outras pessoas. Tem gente que detesta aprender. Tem gente que não quer conversar de modo algum. Tem gente que não quer conselho de modo algum. Fica irritado quando nós vamos fazer qualquer aconselhamento. Se a pessoa pudesse, ela pegava você pelo pescoço e te arremessava para fora de casa, porque ela detesta. O que a pessoa mais detesta é aprender. Porque é ranzinza. Então, o que nós precisamos nessa noite, nessa devocional, é aprender a aprender umas com as outras pessoas. Versículo 18. Quem cuida bem da sua figueira comerá dos seus frutos. E quem trata bem o seu patrão será recompensado. Isso é trabalhado no Novo Testamento. Servir aos nossos patrões, vamos usar a expressão daqui, né? Porque lá eles usam senhores. Então, servir as pessoas que estão na hierarquia, em posição de autoridade sobre nós, como é bom servir como se serve a Deus. Quem cuida bem da sua figueira comerá dos seus frutos. E quem trata bem o patrão será recompensado. Agora, não trate bem o patrão só na frente dele ou só para fazer uma caricatura ou uma imagem de que você é bonzinho. Não, trate bem porque ele é uma autoridade sobre a sua vida. Pastor, e se ele me trata mal? Ore por ele. Se ele te trata mal, ore por ele, para que Deus toque esse coração. E se houver um dia oportunidade, converse, sempre com respeito, mas converse com o seu patrão e você certamente será recompensado. Essa recompensa Não é uma recompensa de um cargo ou de dinheiro. Você será recompensado por tratar bem o seu patrão. Isso é muito bom para os relacionamentos. Assim como a água reflete o rosto, o coração revela quem somos. Então não adianta tratar na frente bem e por trás falar mal. Não. Assim como a água reflete o nosso rosto quando olhamos, o coração revela quem somos nós. E Deus sabe quem nós somos. E as pessoas acabam sabendo quem nós somos. Então precisamos manter essa postura. Muito bem. Todo um primeiro bloco falando contra o ciúme, a favor de aceitar a repreensão, de ser sábio, de encontrar felicidade. Todo um segundo bloco alertando para que você tenha um bom humor. No latim se diz humus. Tenha, seja regado, uma planta regada. Que se dá bem com a vida, se dá bem com Deus, se dá bem consigo, se dá bem com os outros e é capaz então até de tratar bem aqueles que estão em posição hierárquica acima de você. Terceiro e último bloco, bem pequeno esse provérbio, comparado com os outros, é claro. O Sheol e o Abaddon são insaciáveis. Assim como nunca se fartam os olhos da humanidade. Como nós já temos visto em várias passagens, a expressão hebraica Sheol e sua correspondente em grego Hades, eu já alertei que são dois conceitos muito diferentes. Muito diferentes. Embora os dois possam ser traduzidos como inferno, sepultura, além, né, a vida além, cuidado, pesquise sobre Hades no pensamento grego, porque a mera transposição de Sheol para Hades leva pastores, pregadores, a falar bobagem, falar muita bobagem. Porque o Sheol não é falar pouca bobagem, é falar muita bobagem. Porque a ideia do Sheol para os hebreus, depois o povo israelita, é uma ideia mais singela, mais simples. O Hades já é um conceito mais elaborado e que traz alguns elementos que são diferentes do Sheol. Então, dito isto, eu vou fazer o comparativo aqui. Mas eu quero recomendar a você, principalmente os líderes, que observe bem os conceitos, para não falar equivocadamente. Então, Sheol e seu correspondente em grego, entre aspas, tá bom? Hades, podem ser traduzidos como inferno, sepultura, além, ou condição ou lugar dos mortos. Sim. Nesse aspecto, sim. Em comparação aos vivos na Terra, o mundo da invisibilidade dos que deixam a carne pelo efeito transcendental da morte do corpo físico, você vai encontrar em Ezequiel 31, 15 a 18, Provérbios 9 e 18. O termo Abaddon significa literalmente destruição ou lugar de perecer. Mas nesse versículo e contexto, funciona como sinônimo retórico de Sheol. Aqui eles foram bastante felizes. É um sinônimo retórico. Dá para usar na retórica, mas o conceito é distante. O vocábulo Abaddon é usado como nome próprio do anjo do abismo, em grego Apollyon. O apetite da morte e da ambição humana são insaciáveis. Aí nós precisamos adentrar nesse mistério e entender como em nós já há uma aspiração pelo além. Mas como Nós estamos trabalhando com palavra de sabedoria aqui, provérbios, e não teologia sistemática. Vamos ficar por aqui agora, porque há muitos, muitos, que só no mês anterior entraram e eu não sei se estão começando na vida cristã, na fé, então é melhor que nós paremos por aqui, tá bem? Retoricamente, podem ser sinônimos utilizados para falar desse além, desse transcendente, dessa vida que vem além dessa vida na Terra. Muito bem. Até desse apetite da morte, em comparação com a ambição humana, como coisas insaciáveis. É fantástico isso aqui, dá um sermão espetacular. Pastores, pastoras, missionários, nós podemos fazer aqui alguns sermões, uma série espetacular. Espetaculares. Versículo 21, o crisol é para a prata e o forno é para o ouro. Mas quem prova o ser humano são os elogios que recebe. Uma vez eu recebi um conselho, tinha acabado de fazer a pregação na minha igreja local no bairro do Brás, em São Paulo. É claro que um garoto sai da pregação, primeiro tremendo, com as pernas trêmulas, mas segundo, sai com muita satisfação por ter feito uma pregação. É aquilo que queria fazer na vida. E um orientador, uma pessoa muito importante na minha vida, disse assim: eles me chamavam de Serginho, né? Então disse assim: Serginho, você vai receber muitos elogios hoje, mas você deve trabalhar com os elogios da seguinte forma: quando for um elogio sincero, verdadeiro, pegue esse elogio como se fosse uma flor, ponha num vaso, plante esse elogio num vaso e conduza esse vaso até o altar de Deus, ou seja, atribua esse elogio a quem de direito? Quem é a pessoa de direito, se o elogio foi por uma boa pregação? Deus, foi Deus quem abençoou. E se houver alguma palavra um pouco áspera, corrigindo, então tenha paciência, tenha tranquilidade, que às vezes a pessoa não gostou de uma coisa ou de outra, tenha tranquilidade porque isso não deve comprometer o teu relacionamento com Deus. Eu nunca mais esqueci. E cada elogio que recebi, encarei dessa maneira. E cada crítica também procurei, mais difícil, mas procurei encarar dessa maneira, também entregando tudo no altar. Sendo uma crítica não tão construtiva assim, entregue ao altar do Senhor. E sendo uma crítica construtiva, entregue no altar do Senhor, porque foi bênção oriunda das mãos de Deus. O último bloco. Versículo 22 a 27. Mesmo que você espanque o perverso, contexto da época, tá bem? Como grãos num pilão, a sua insensatez não se separa dele. O perverso, em geral, é obstinado. Então, assim como o trigo e outros grãos eram moídos no almofariz, a fim de que a palha e toda a impureza fossem separadas do melhor das sementes, ainda que o insensato seja submetido aos mais severos castigos, sua empáfia, sua opulência, sua soberba, sua teimosia não lhe permitem observar suas atitudes más e reconhecer que necessita de uma mudança radical. É muito difícil trabalhar com gente obstinada, com gente vaidosa. Por isso, na vida de todos nós, a salvação é um dom imerecido, é um favor imerecido e milagre do Senhor. Isso que significa graça. Versículo 23: conhece bem o estado das tuas ovelhas e presta atenção aos teus rebanhos. Pastor, pastora, Olhe esse versículo. Conheça bem o estado das tuas ovelhas. Presta atenção aos teus rebanhos. Essa delegação que tem sido feita hoje para outras pessoas, líderes de pequenos grupos, serve sim como metodologia para o crescimento, para um determinado acompanhamento, mas o pastor, a pastora, tem que prestar atenção no rebanho como um todo. Se houver rol na sua igreja, desde aquele ou daquela que é o número um do rol, até a pessoa que entrou mais recentemente, preste atenção aos teus rebanhos. Isso vai qualificar muito o evangelho no Brasil e nas nações. Nós não podemos ter mais um pastorado que não presta atenção no rebanho. Precisamos ter um pastoreio que presta atenção no rebanho. Porque as riquezas não são para sempre. E nada garante que uma coroa seja transmitida de geração em geração. Sabe que até mesmo reis, governantes, líderes religiosos, líderes governamentais, em qualquer área, podem perder suas riquezas, seu prestígio e poder de um momento para o outro. Então não se segure, não fique seguro nas suas riquezas de prata e ouro, nem na coroa que você recebeu, ou seja, nos louros da vitória dessa vida, porque isso tudo passa, vai passar certamente no dia da volta de Jesus. Então, o máximo que você tem é um período até a sua partida, até a sua morte ou até a volta de Jesus. Por isso, não se felicite a si mesmo, não se garanta, não sinta-se empoderado, termo que tem sido utilizado muito, não sinta-se muito cheio de prestígio, porque tudo isso passa e passa muito rápido. Quando o feno for cortado, surgirem novos brotos e o capim das colinas for apanhado, as ovelhas te fornecerão lã para as tuas roupas e poderás comprar mais terras com a venda dos teus cabritos. Finalmente, irmãos, versículo 27, irmãos, irmãs, tuas cabras fornecerão leite com fartura para que alimentes a ti mesmo, tua família e teus servos. Naquela região do Oriente Médio, eu não gosto dessa colocação palestina, porque ela é absolutamente equivocada. Não é que eu não goste dos árabes, nem aqueles que vieram. Migraram da África, nem daqueles que migraram do sul da Europa. Pelo contrário, que Deus os abençoe poderosamente. Mas esse nome Palestina só veio com Adriano, depois que os judeus foram dispersos, lá pelo ano 125 a 135, era uma forma de zombar dos judeus, porque os palestinos, que passaram a receber esse nome, na verdade, foram chamados de Filistina. Vou repetir, Filistina, com F. Mas por causa de um acento pequenino, gráfico, então muitos entenderam Palestina. Mas ele estava zombando, falando da Filistina, porque os filisteus tinham sido um dos principais adversários de Israel. Infelizmente, isso se propagou, a ignorância se propagou, e 2.000 anos depois as pessoas continuam falando Palestina e palestinos, quando na verdade eles não são nem a Palestina, porque esse nome não existia, nem passou a existir na história, e nem são palestinos. E não são filistinos também, porque Os filisteus desapareceram. Eles são árabes, são muçulmanos em parte, são cristãos em outra parte, uma pequena parte, são pessoas oriundas mais do sudeste da África e do norte ali da África e do sul da Europa. Tá bem? Então nós temos que amá-los e respeitá-los. E quem puder, ajude a dizer o nome certo que foi dado como zombaria para os judeus, Filistina. Mas é duro porque a mídia, que geralmente é mal formada, fazem um cursinho aí na beira da esquina, e eles ficam repetindo isso, eles ficam repetindo, desinformando. E quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo que esses povos não têm um direito à terra. Claro que têm. Tem direito à terra, tem direito à comida, tem direito à bebida, tem direito à casa, tem direito a uma vida digna, tem direito a tudo que todos os povos têm. Vou repetir, eles têm direito a tudo que os outros povos têm. Estou fazendo apenas uma correção para o nome Palestina, porque na verdade o nome era uma zombaria e o zombaria significava Filistina. Tá bem? Filistina. Agora, quanto à nossa postura diante deles, tem que ser uma postura de amor e desejo de que eles sejam tratados dignamente. Todos os povos têm que ser tratados dignamente. Então, tuas cabras fornecerão leite, para encerrar, com fartura, para que alimentes a ti mesmo, tua família e todos os teus servos. Então, na Filistina da época, o feno era retirado entre os meses de março e abril. A economia agrícola da antiguidade é refletida nessa passagem. O trabalho diário, de sol a sol, é uma maneira de manter a subsistência no presente, enquanto o futuro está absolutamente associado à graça e mercê de Deus. As ovelhas e cabritos eram utilizados como meio de pagamentos. O leite forte de cabra era misturado ao das vacas e assim eles se alimentavam. Ainda preciso deixar uma palavra para que nenhum filho do inferno venha querer distorcer o que eu estou dizendo. O nome era Filistina, embora os filisteus tenham desaparecido da história como outros povos. Mas é importante que nós entendamos que somos absolutamente contra o que um grupo terrorista chamado Hamas fez contra civis em Israel. Somos absolutamente contra. Nenhum pleito que eles tenham pode ser justificado com um ataque desse, com um absurdo desse. E nós também, de modo algum, estamos nos posicionando, preste atenção, mesmo tendo uma tradição judaico-cristã, de modo algum, quero ser bem enfático, estamos defendendo que essas pessoas, principalmente aquelas que não estão nada, em nada, envolvidas com terrorismo, pessoas de bem, pessoas que vão trabalhar, pessoas que não tem nada a ver com terrorista, sejam tratados, todos eles têm que ser tratados com dignidade. Então, Israel não merecia esse ataque terrorista do Hamas. Aliás, os líderes do Hamas estão pouco se importando com os próprios militantes do Hamas. Se eles morrerem, para eles não significa nada, são bilionários que estão aí espalhados em alguns lugares do mundo. E também Israel muitas vezes endurece demais a mão. E quando Israel endurece demais a mão, embora tenha o direito de se levantar contra o Hamas e acabar com o Hamas, se bem que não vai acabar porque o Hamas é uma ideologia, mas pelo menos minimizar uma força de ataque que vem ali da vizinhança, nós estamos defendendo isso, que essa força de ataque terrorista tenha o seu controle, quem sabe pela organização da própria Palestina, ou, né, seria Filistina, e que todas as pessoas tenham o direito de viver dignamente. Agora, não defenda você o terrorismo que foi feito contra Israel em nome das causas justas que os povos árabes podem requerer. E não defenda Israel cegamente porque você é um cristão. Não defenda, porque às vezes há um endurecimento excessivo por parte de Israel também, e esse endurecimento excessivo leva à morte de pessoas totalmente indefesas. O que nós desejamos e o que nós precisamos fazer é orar para que Deus salve a todos, Deus dê condição de vida digna a todos e que não haja guerra entre eles. Encerro só dizendo, embora eu vá orar por isso, esteja orando junto com a minha esposa, embora nós oremos por isso e desejemos isso, nós sabemos pela Bíblia que essa paz não virá. Esses povos lutam há milênios e, de um determinado momento da história, um território já pertenceu aos filisteus na época, depois pertenceu a Israel, depois pertenceu a outros povos, depois pertenceu a Israel de novo. Isso é de milhares de anos. Então, essa paz não virá. E quando ela vier, e quando algum líder mundial conseguir intermediar tudo e realizar uma paz assim duradoura, fiquem com a orelha em pé. Porque está escrito que quando começarem a essas coisas, e todos dizendo paz e paz e paz e segurança, e seguirem a um líder, é um prenúncio de uma manifestação do maligno, da impiedade, da iniquidade. Mas isso tem que acontecer para que Jesus volte e essas pessoas todas tenham oportunidade de conhecer ao Rei da Glória, tá bem? Então, me levanto contra o ataque terrorista que foi feito contra Israel, nada justifica, e também peço a Deus que logo isso, pelo menos, seja moderado para que pessoas de bem ali daquilo que hoje é chamado Palestina, da faixa de Gaza, mas que na origem é filistina, como uma zombaria, ao máximo possível essas pessoas possam viver com dignidade. Tá bem? Espero ter sido bastante claro para que nenhuma voz do maligno venha se colocar. Nós estamos do lado da paz de Jesus, da palavra de Deus, e por isso eu afirmo a vocês. Não acontecerá essa paz definitiva. E quando acontecer, ai, ai, ai, ai de nós, porque está para se manifestar o chamado anticristo, o líder da iniquidade, da impiedade, mas depois o Senhor Jesus, com o sopro da sua boca, destruirá toda a malignidade e todos que o aceitarem, viverão eternamente um novo céu e a nova terra. Que Deus abençoe a todos e que essa palavra cale fundo no coração de vocês. Primeiro, todos os conselhos anteriores e esse respingo, pelo menos, de uma situação contemporânea e um respingo de uma fala escatológica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre nós permaneça, hoje e eternamente, juntamente com todo o povo de Deus, e assim seja, para sempre. Amém, amém e amém.